Voltando aqui, ao pé da letra, acabamos de ouvir da Gema, composição de Samir Farias junto a Walter Ribeiro e Leone. Vamos falar um pouquinho dos compositores, cara. Sabe que um compositor, né, como você, que é um compositor de mão cheia, parabéns, cara, pelo teu trabalho. Eu sou um cara que curto muito o teu trabalho. Vou Valeu, explicar por Bruno. quê. Porque, primeiro, porque você é um cara que tem uma personalidade, né, de trazer as possibilidades de uma boa música. É, quer dizer, eu sei que você é um cara cuidadoso com letra, cuidadoso com canção, cuidadoso com a comunicação, né? Isso se deve a toda a composição que artística que você tem. Agora, você tem os seus ídolos também, né? Olha, eu sou um cara muito brasileiro em se tratando de músicas. Assim, não que eu não valorize a música internacional. Tem coisas que são para sempre, que estão na nossa cabeça e que vão ficar. Tipo Beatles, por exemplo, né? Mas eu, para tocar, para o meu trabalho pessoal, eu sou muito brasileiro. Então eu gosto muito de Nino, né? O Rosa, Erivelto Martins, essa galera mais antiga que fez, né? Músicas de primeira, que até hoje eu toco nos meus Legal. shows. Vou perguntar, quando você toca essas músicas ali, não é É, num sentido de como resgate, mas no simples sentido de praia mesmo, sim ou não? Porque Sim, tem um assim exatamente. É o que eu ouço, é o que eu faço, é o que eu ouço. É, a minha praia é Entendi. essa, Eu, porque entendeu? eu vejo muita gente buscando, tipo, resgatando compositores antigos, né? Como se eles precisassem ser resgatados, né? E isso popularmente aqui no Brasil, talvez até sim, né? Tipo, expostos, né? Falta às vezes exposição, né? Desse grupo. Mas lá no, na, na fora, lá, assim, na Europa, assim, eles são cultuados ainda, né? O problema do Brasil é a mídia, ela cisma e insiste em valorizar e lançar coisas, De pouco digamos, conteúdo, vamos colocar assim. isso, com pouco conteúdo, pouco valor. A gente tem que fazer, acho que você está falando, lembrar o povo mais jovem que não viveu as coisas mais para trás, que essas coisas existem e que elas são muito boas e que não é só Sabe isso. que é uma coisa que eu tenho observado? Assim, eu tenho diminuído um pouco a mídia tradicional e passado um pouquinho mais para mim, para as redes sociais, para sites, né, de comunicação, né? Como, por exemplo, aqui agora, né? A Rádio Sarau é uma rádio apenas online, né? E é uma rádio que acessa, né? E distribui, e na verdade, no meio de todo esse ruído, ela tenta nortear as pessoas num certo filtro das músicas. É, isso na área da internet é uma coisa fascinante, né? Nesse sentido. Porque fica limitado muito na mídia comum, né? Na mídia Inclusive, eu queria agradecer, tradicional. muito obrigado por você estar fazendo esse trabalho, porque se a gente já tem que fazer um resgate de Noel Rosa, de Adoniran Barbosa, de Cartola, para mostrar às pessoas que eles existem. Não, que legal. Obrigado, na verdade, a você e também a todos os músicos que continuam fiéis a esse grupo, sabe? Isso significa que na verdade, não, ninguém precisa de resgate. Na verdade, o que precisa é um espaço e uma escolha, né? Para as pessoas terem escolha. Porque muitas vezes a gente vê aí que as crianças, né, hoje, estou falando da adolescência, só estão num grupo. Elas são inteligentes. São inteligentes. E são sensíveis também. Só que há uma certa falta de escolhas, né? De acesso, de escolha. Apesar da internet estar aí para o acesso, não há orientação. E sem orientação não há acesso. Não adianta aparecer mil portas na frente da pessoa se ninguém dá a chave, né, amigo? É que falta às vezes uma cultura do legado, primeiro, cultura de público, né? Não acha que falta, às vezes, um trabalho de público? Sim, claro que falta. E a gente tem que trabalhar. É, depende da gente, né? A gente tem que O único trabalhar que se isso. interessa é o músico, né? Às vezes os músicos, eles reclamam da falta de público, mas qual é o trabalho dele, né, que ele faz para ter esse público, né? É, exatamente. Cair do céu é difícil, né? A gente tem que insistir, divulgando e usando todo o canal que a gente tem, com a internet que você já citou. Fazer show, música tem que fazer show, cara, tem que mostrar a cara, tem que estar aonde for possível, tem que ir. Sem querer ser piegas, aquela frase do Milton, né? O artista tem que ir onde o povo está, a gente tem mesmo que Eu topo em restaurantes, eu topo em festas particulares, aniversários, eu faço shows em teatro, eu boto clipes na internet, eu estou tentando, de todas as formas, levar o meu trabalho até as pessoas, para construir esse É, público, quando você entendeu? citou o trabalho de formiga, né? Eu fiquei imaginando o seguinte, mas eu acho que tá faltando o trabalho de formigueiro, sabe, Camila? Sabe? É o trabalho de formigueiro. É o trabalho conjunto, compartilhado, sabe? Eu acho Conjunto, que é. a gente está muito ainda individual, sabe? É, tá faltando uma união entre os compositores, né? É uma coisa impressionante o quanto que vou fazer um show, ok? Quem quer ficar na frente? Eu. Sabe? Em vez de promover um conjunto, muitos poucos compositores procuram fazer parcerias, né? Por exemplo, você vai, né, tô falando isso, acho que cada um tem um público, mas também existem vários compositores que têm vários públicos, né? Sim, está muito na moda aqui no Rio, não sei se por aí tá, mas aqui está muito na moda os Sim, saraus. São Por exemplo, Paulo, tá. Santa Catarina ainda não. é muito interessante porque assim, vai ter uma noite lá no sarau. Aí vamos supor, o artista da noite sou eu. Mas além do meu show, vários outros artistas apresentam cada um uma canção. O que que acontece com isso? Primeiro, eu vou estar fazendo um show com participação de várias outras pessoas. E segundo, cada uma dessas pessoas tem um trabalho próprio, tem pessoas que acompanham e esse público se junta. Uma pessoa que de repente nunca ouviria a sua música, que é um público meu, vai estar lá por causa de mim, mas vai ouvir o seu trabalho também, Ah, e vice-versa. eu acho que isso é trabalho para conseguir público. Isso eu acho que dá certo. Isso. Está rolando muito isso aqui no Rio de É, o que Janeiro. rola é porque assim, ó, o evento é cada vez mais difícil de acontecer. O evento, a palavra evento. As pessoas estão muito preocupadas em ficar em casa por conta de todos os contextos de segurança, preço, né? Com certeza. Diria que você é assim. Isso, deslocar e tempo para isso, né? Porque 1 hora hoje do dia corrido para você tirar para o entretenimento é muito tempo, às vezes. É muito tempo. É, com Né? certeza. E para a gente sobreviver, a gente tem que juntar os nossos públicos. Né? Se você tem 50, 60 pessoas que são fiéis, por que não levar para o outro? Né? Sim, com certeza. E somar com um do outro, Sim, né? somar Eu com o tenho outro. 50 e o outro tem 50 também, já são 100. Pronto, Enfim. né? E essa é a intenção. Eu acho que o único jeito de sobreviver hoje é a partir para o compartilhamento. Porque individualmente você vai ficar a vida toda e daqui a só 50 anos vão dizer: Nossa, o Bruno tinha uma música maravilhosa 50 anos atrás e ninguém ouvia, né? Então, essa é a sacada. Chico Buarque. Chico Buarque para mim é o cara. Entendi. Musicalmente falando, eu curto muito as composições, uns acordes lindos e melodias. Não sei da onde ele tira tanta criatividade. Além do engajamento do cara, ele fez peças teatrais fantásticas. Eu sou ator também formado e eu já fiz peças dele como Gota d'Água. Eu acompanho muito essa trajetória dele. Quando eu canto músicas dele no meu show, Nil, Zé Belório cantar, fica bonito no piano. Não é só cantar uma música, é contar uma história, entendeu? Você tem um efeito visual da coisa também. Você está contando uma história, as pessoas veem tudo que você está falando. Ele tem muito essa linguagem nas músicas dele. Isso me encanta Deixa eu muito. contar uma curiosidade sobre Geni Zeppelin, talvez tu não saiba, mas se souber, tu me avisa. Fica aí. É que na verdade ele é baseado num poema, né? Geni Zeppelin é baseado numa em inglês chamado Jenny e os Piratas, né? Por isso que tem toda aquele surrealismo, entendeu? De canhões e tal. Esse poema também rendeu a inspiração de um filme inclusive com a Nicole Kidman, que é um filme de um cara doido chamado Lars von Trier. Fez um filme chamado Dogville, que se você vê o filme é praticamente a música Geni e o Zeppelin. É impressionante. Caramba, eu não sabia. Eu sei que ele compôs essa música para a ópera do Malandro, enfim, falar da vida lá da travesti, né? É a personagem que canta essa canção. Mas com essa informação que eu te dei, já dá para perceber que não é só criatividade, né? É labuta, né? Sim. É trabalho de pesquisa também. Como eu disse, ele é muito engajado. O cara, enfim, em todas as áreas que você pode pensar da vida do ser humano. O cara já foi canção dele. E tu para compor também é um cara assim pesquisador ou não? Ou é mais intuitivo? Mas, vez ou outra eu uso esse artifício de pesquisa também. Às vezes eu quero falar de alguma coisa que me instiga, mas que eu não domino muito, e eu vou e corro atrás. Isso já aconteceu. Entendi. Mas, no geral, eu sou mais intuitivo. Legal. Vamos escutar então Chico Buarque e Geninho Zeppelin? Beleza? Vamos Beleza, lá. vamos colocar ele na conversa aqui, o nosso amigo Chico. E daqui a pouco a gente volta com um pouco mais de Samir Farias aqui no Pé da Letra, na Rádio Sarau. Daqui a pouco estamos aí. Acabamos de ouvir aqui o grande Chico Buarque, Geninho Zeppelin. Estamos aqui com Samir Farias, direto do Rio de Janeiro, via Skype. Que é Olá. um. Opa! Que é um compositor, claro, que trabalha muito, muito. E tem o seu trabalho individual, mas curte bastante esse lance de parceria, né, amigo? Sim, parceria. Deixa eu agradecer a parceria de uma música muito forte aqui que nós fizemos juntos, que é a Sonata Muda, Nossa sonata. que está lá no teu SoundCloud, quem quiser ouvir, né? E mas parceria também é uma experiência interessante, né, Samir? É, pois é, eu estou descobrindo muito isso de pouco tempo para cá. Na verdade, eu já tinha algumas poucas parcerias com amigos chegados meus, de convívio diário, como a Janaína Azevedo, Moreno e meu pai, né? Mas a partir daquela época que eu comecei a frequentar o Sesc do Leone, eu conheci muita gente, inclusive você, e a gente até formou um grupo de compositores lá no site, que a gente se intitula Os Perturbardos, né? Perturbados, porque é bardo mesmo, e E os bardo bardos, é o termo bardo, né? Que é os poetas que cantam as músicas e tal. né? É co coisa de compositores aí, né? Isso, Coisa. exatamente, coisa de gente maluca. E lá saiu algumas parcerias interessantes, né? Muitas Ah, parcerias tem interessantes. alguma coisa lá na tua página, né? Se precisar Tem algumas ouvir, né? coisas no meu blog, que é samirfarias.blogspot.com. Tem algumas canções lá e tem algumas no ForShared também. Você participou de um DVD muito importante aí, acho que também na tua carreira, não foi? Ah, foi o DVD do Fred Sawabini. O Fred é um compositor e um amigo muito querido de Niterói. E ele gravou um das canções dele e quis registrar isso. Então ele contratou seis intérpretes para cantar as canções do CD dele. Eu tive o prazer de cantar cinco canções no CD, dentre as quais a Ângela foi a que eu te separei para te mostrar, que é uma Ah, canção legal. linda, Ângela. Enfim, não é, digamos assim, não é minha a música, nada do que ele é meu, mas eu estou tendo a honra de participar, de interpretar, de dar vida a essa canção, Ah, legal. O Samir né? intérprete também existe, né? Sim, Samir intérprete existe. Legal, então. Então é o seguinte, nós vamos pegar, aproveitar na saideira e escutar ela, pode ser? Pode ser. Pode ser. E com isso eu agradeço muito a tua presença aqui na rádio, para dar todas as tuas informações de tua alma aqui dentro do nosso programa, porque eu já disse isso e eu, pô, considero você um grande, grande, compositor, não só pelo fato da sua qualidade musical, mas também da sua personalidade e a tua força com qual você vem transmitindo as ideias. Muito obrigado e quem sabe a gente repete mais uma entrevista com você. Ô, Brunão, eu que agradeço, cara, de coração. Eu acho que o seu trabalho é muito consistente e coerente. Espero que realmente continue, e você querendo é só me chamar que eu tô aí de novo. Perfeito, amigo. Valeu, muito obrigado, viu? Valeu, um abração, gente. E obrigado a todos que escutaram aqui na Rádio Sarau, no programa Ao Pé da Letra. Semana que vem com mais um convidado, mais música, mais MPB. Rádio Sarau, a gente volta semana que vem. Muito obrigado. Valeu.